que é o site do Instituto, que lá vai ter todas as informações. Então, inclusive, é um curso introdutório, né, Luciara? Então, ele é aberto para todos os interessados, não precisa ter nenhum tipo de formação. Então, estudantes, interessados em geral, ao público em geral. Para maiores informações sobre atendimento terapêutico, publicações da psicanálise integral, cursos, palestras e etc., entre em contato na CITA, São Paulo, 11-3032-3616. Até breve.